Sobre Salvador, boa noite. É o Chanel, Oscar Charlie Hotel. Diga. Oscar Charlie Hotel para a remota da Ponte 9 para a remota 12 do Pátio 1. Autorizado, apenas confirme a matrícula. Oscar Charlie Hotel, a Chanel. Gente, reporte ao término, o Chanel, Oscar Charlie Hotel. Ok, recortará o término. Charlie Oscar Charlie Hotel, reporte finalizado. Boa noite, obrigado. Salvador, bom dia, 31170, informação, Bravo. Tá, 31170, acione identificação, da presente Voiduna, desce inicialmente para 4000 pés, ajuste no 05. 4000 no 05, Voiduna, tá, 31170. Passando 2-1-0. Bono 592, acione identificação, da presente Voiduna, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. 615, Voiduna, desce 4.000, Bono 592. Fã 3170, desça para 2.000 pés, autorizado LS Extrude da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS Extrude, 3170. Azul 6908, aciona a identificação, desça via chegada ao médio 1 para o nível de voo 050. São 3170, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 295, Roger. Turno 592, voa Duna, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5. Autoridade LS X-Ray, reporte estabilizado. Nível X-Ray, 1015, 2000 pés, reporte ali no LS, 592. Azul 6908, resulta para 220 nós, voa direto TAP, desça para 3000 pés, ajustando a 0 no 5. 220, 3000, direto TAP, 0 no 5. Mesmo 70, autorizado o pouso. Pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Pouso no zero, 0370. São 3520, adiciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 5, voa direto de TAP. TAP, direto, 4000 pés, 1015. Afirmativo. Escuta, tá? 3170, uma boa noite. Passador nota visual, voo no 592. Voo no 592, está autorizado e ILS, reporte estabilizado. ILS, 592. Voo no 592, chama a torre, frequência 118.95. 2195, obrigado. 6908, desça para 2.000 pés. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.010, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 6908. Serra, baixou e travou, 592. 592, autorizado pouso no zero, vento 160 graus, 7 nós. De pouso, vou 592.